Eu conto os dias e as horas, louco pra te ver outra vez. E quanto mais o tempo passar, mais eu me apaixono por você. Me ajude, eu tô ficando louco a cada dia que se passa. Só passo sufoco, nada me consola, tudo me sufoca. Saudade da esposa, dos filhos me dói. E o tempo vai passando, os minutos vão rolando. E aquela paixão, pouco a pouco aumentando. Dia de visita é só alegria. Acabou a tristeza, não tem nostalgia. Mas quando vou embora, meu coração chora. Sabe que minha mulher e meus filhos estão lá fora. Sem minha proteção, Deus estão em suas mãos. Quebra essa pra mim e me tire desse mundo, cão. Eu quero o seu perdão. Chega de confusão, de assaltos, de tretas, de guerra com os irmãos. Minha vida se tornou um livro aberto, porque sobrevivi e aprendi que o mundo do crime não é pra mim. Não quero mais cadeia, nem humilhação. Só quero ser tratado como um bom cidadão, um cara de respeito, sujeito direito. Aquele que entra e sai de qualquer jeito, aquele que entra e sai somente no respeito, aquele que entra e sai de qualquer jeito. Eu conto os dias e as horas, louco pra te ver outra vez. E quanto mais o tempo passar, mais eu me apaixono por você. Fui preso, só foi desespero. Minha mãe, meu pai, chorava o tempo inteiro. Isso me doía, acabava comigo. Mas fazer o quê? Já fiz o que não devia. Hoje vou pagar pelos meus próprios erros. Seja o que Deus quiser, ah, eu tô com medo. Olha só pra mim, vejo o que eu fiz. Matei sem piedade, mas me arrependi. Não pensava em nada, não pensava em ninguém. Só pensava em mim, Jesus Cristo, amém. Desculpe pelo que eu fiz, proteja minha família. Façam que vivam em plena harmonia. Meus filhos com saúde, minha mulher com determinação pra correr atrás do prejuízo, né? Não, marido na cadeia é faca de dois gumes. Hoje você tem, amanhã só a notícia. Morreu esfaqueado, estocado no presídio. Que vida é essa pra uma mulher decente? Que exemplo é esse pros seus filhos inocentes? Que depende de você pra sobreviver. Abra os seus olhos e procure se manter longe do crime, longe das drogas. Não seja idiota, não seja idiota. Parceiro, vai por mim, escute o que eu te digo. Sua vida vale muito mais, saia do prejuízo. Eu conto os dias e as horas, louco pra te ver outra vez. E quanto mais o tempo passar, mais eu me apaixono por você. Tá lá do lado de fora, pois tem muita cadeia pra puxar e demora. Quando eu sair, só quero paz e amor no coração. Chega de tristeza, eu quero é ver meus irmãos. Eu conto os dias e as horas, louco pra te ver outra vez. Quanto mais o tempo passa, mais eu me apaixono.